arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo. Emissão esta animada pelo mesmo António Fortes até às 10 horas. Bom dia a todos. Ora, como sabem, meus amigos, é uma emissão composta em três partes. Começámos com a primeira parte, que é o folclore, depois com conjuntos típicos, e terminamos com o fado. Mais uma vez, espero que se encontrem de um ótimo e feliz saúde, e bom dia a todos! Ótima e feliz disposição à escuta da Rádio Arc-en-Ciel, sobretudo a emissão Cantar do Galo, não é verdade? Como todos os domingos, na mesma hora e no mesmo local. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa fidelidade e bom dia a todos. Ora, muito bem, são portanto 8 horas e 12 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos então dar início à primeira parte do meu programa, que é o folclore, e todas as músicas tradicionais vêm da nossa terra. Não se esqueçam, se por acaso precisarem de ligar para a Rádio Arc-en-Ciel, o número de telefone é o seguinte, 0238-43-48. Mais uma vez, sejam felizes à escuta do meu programa. Vamos então dar início a esta primeira parte, que é o folclore. Ora, muito bem, e assim começa, portanto, esta primeira parte com o tema de Nelson Costa, que vieram escutar. Continuamos com Cana Verde Velha. Vamos então escutar a Cana Verde Velha. C'est sur le 96.2 FM. Ora, muito bem, foi portanto o Rancho Alcorque de Dornelas que vieram escutar e continuamos com o tema Laurentina. Vamos então escutar. ia para o monte. Olha e vi sozinha, estava sentada na ponte a encher a cantarinha. Estava sentada na ponte a encher a cantarinha. Canta todos sem demora um fadinho português. Toda a gente chega agora, ouviu-a mais uma vez. Canta todos sem demora um fadinho português. Toda a gente chega agora, ouviu-a mais uma vez. Vou fazer uma oração, a Deus eu quero lhe pedir. Vou fazer uma oração, a Deus eu quero lhe pedir. Para que o meu coração, o teu possa perceber. Para que o meu coração, o teu possa perceber. Cantem todos sem demora um fadinho português. Toda a gente chega agora, ouvi-lo mais uma vez. Cantem todos sem demora um fadinho português. Toda a gente chega agora, ouvi-lo mais uma vez. Já rezei minha oração, a Deus eu quero entregar. Já rezei minha oração, a Deus eu quero entregar. Para que o meu coração, o meu possa desejar. Para que o meu coração, o meu possa desejar. Cadê todos sem demora um bocadinho português. Toda a gente chega agora, ouviu mais uma vez. Cadê todos sem demora um bocadinho português. Toda a gente chega agora, ouviu mais uma vez. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00.

Muito bem, foi portanto cantares de Moro Figueiredo, escutar há pouco a Senhora da Abadia e agora o olho olha para a água. Vamos então aqui olhar para a água. Appelle le 02 38 43 48 00. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Muito bem, o Totó do Biribiribiri foi, portanto, o rancho folclórico do Senhor da Abadia. E terminamos com mais um tema, o Ramalhinho, tudo isto interpretado por rancho folclórico de Camponês do Bico, Paredes de Coura. E depois, publicidade, vimos então aos conjuntos típicos.

muito bem, foi portanto o Manuel Silva que vem de cantar os parabéns e, como disse há pouco, foi oferecido diretamente para a minha esposa, Emília. É verdade, está de parabéns hoje. Pronto, mais uma vez, parabéns, e é da parte dos teus filhos e netos e marido. Pronto, não te esqueças de, como disse há pouco, uma boa garrafinha ao fresco. Tu sabes, sabes fete. É? Bom, continuamos com Carlos Soutelo, que vai-nos aqui interpretar Beijo Doce, e isto também vai ser oferecido ao Sr. Poças Agostinho, que também estive de parabéns sexta-feira. Portanto, Monsieur Poças Agostinho, vous allez avoir le plaisir d'écouter Carlos Soutelo com o tema Beijinho Doce. Espero que tenha tudo corrido bem e continuação para muitos mais. É o meu voto sincero. Vamos então escutar Carlos Soutelo. E é para ti, Poças Agostinho, é? Comanda quando a gente se ama. Quando eu estou junto dela sem dar um beijinho, o coração reclama. O coração comanda quando a gente se ama. Quando eu estou junto dela sem dar um beijinho, o coração reclama. Que beijinho doce, foi ela quem o trouxe de longe para mim. Um abraço apertado, suspiro dobrado, de amor sem fim. Foi ela quem o trouxe de longe para mim. Um abraço apertado, suspiro dobrado, de amor sem fim. Continuamos com os amigos reais, Senhora do Fátima. Toda a gente é bem-vinda. Junto de nós dançar. Muito bem, e continuamos com Tocata dos Avós. Quatro cores. Esta foste ao meu jardim, crescestes assim, foste ter ao meu telhado. Eu tanto gosto de ver a rosa amarela, quando abro a janela o teu perfume é sagrado. Lá no meu quarto, onde dorme o meu amor, ao ver tão linda flor, fica logo apaixonada. Bela roseira, não me saias da janela, és uma rosa tão bela que ficas bem na sacada. Nasceu uma roseirinha lá no meu jardim com flores, num canteiro da janela, da rosa amarela e mais quatro cores. Esta roseira sagrada Teresa, teus olhos são um encanto, tua boca uma beleza. acordei e não mais te vi. Fui beijar o teu retrato, então recordei que te perdi. Mas de certo eu não fiz pecado de beijar-te e chorar por ti. Muito bem, são portanto 9:32, está mesmo na hora de começar o fado. E vamos começar já então com Manuel de Almeida com o tema Fado antigo. chamavam. É um prazer em pisar a tua sombra no chão. É um prazer em pisar a tua sombra no chão. Tu ao veres-te perseguida por quem tanto te quis bem, podes olhar-me com desdém e gargalhar em seguida. Mas não fiques convencido que ainda me inspires paixão. Tu só me lembras traição. Podes, pois, acreditar. Não sigo para voltar aos tempos que já lá vão. Confesso, gostei de ti, mas agora já não gosto. E às vezes até gosto que nunca te conheci. Maldita hora em que abri para ti meu coração. Só sofri desilusão. Se hoje atrás de andar é um prazer em pisar a tua sombra no chão. É um prazer em pisar a tua sombra no chão. Deixei de te amar. Se acaso te

A ameaça a Vladimir Putin é de Boris Johnson. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha tencionam cortar o acesso das empresas russas a dólares americanos e libras esterlinas, se o Kremlin ordenar uma invasão à Ucrânia. Foi o que disse o primeiro-ministro britânico numa entrevista à BBC. Boris Johnson considera que estamos à beira da maior guerra na Europa desde 1945. No Brasil, continuam-se a contar as vítimas mortais da tragédia de Petrópolis. São já 152 as pessoas que morreram na sequência das chuvas fortes que provocaram deslizamentos de terras e há pelo menos 26 crianças entre os mortos. As equipas de socorro que estão a trabalhar na cidade brasileira encontraram os corpos de mais 14 pessoas nas últimas horas. A tempestade que atingiu o Rio de Janeiro causou quase 1000 desalojados. Ainda falta encontrar dezenas de desaparecidos. O Conselho Nacional do PSD em Barcelos deixou quase tudo na mesma. Ficou decidido um novo encontro para daqui a 20 dias, com o objetivo de marcar eleições diretas e o Congresso do Partido. Só nessa altura é que ficará definida a data de eleição do novo líder. O CDS já tem dois candidatos à liderança. Nuno Melo apresentou ontem a candidatura, promete dar tudo para levar de novo o partido para a Assembleia da República e diz que não quer mais conflitos. Miguel Matos Chaves é o outro cientista que está na corrida. Foi candidato à Câmara da Figueira da Foz nas últimas autárquicas. É vogal da Comissão Política Nacional do CDS-PP. O Congresso do Partido está marcado para os dias 2 e 3 de abril. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol rejeitou os recursos de Coates e Palhinha, jogadores do Sporting.